mãos cheiam dando a esmo. Reaprendo a ser eu mesmo. O que sou estava ouvidado. Sou na multidão contado. Sou na multidão contado. Escorre um fio d'água, removendo toda a mágoa, porque a solidão é triste e na multidão me viste. Multidão é gado pra quem não tem ciência.